E o Questão de Sensibilidade está chegando pela Melodia FM de Varginha, a educativa. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, com vocês. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo. E mesmo que o nosso programa não seja transmitido pela rádio, eu estarei com vocês. Estarei aguardando vocês no site www.acasadapedra.com.br, onde você ouvirá o programa do dia, porque ele terá sido gravado em estúdio. Uma caverna, vou deixar a nossa história. E onde também você poderá ouvir os programas passados todos, e que são disponibilizados com material extra, e também terá a chance de fazer um comentário, entrar em contato conosco. Há de ser insone, há de ser escândalo. E a Casa da Pedra, esse site, é um trabalho nosso de sensibilização no qual o nosso programa se insere. E por isso que trazemos várias opções e vocês verão. Só vocês aguardarem quanta coisa está programada. Mas no momento, o que nós temos é um dia muito especial hoje, porque completamos hoje os 15 programas que compuseram o projeto dessa grande viagem pelos conjuntos vocais brasileiros bem significativos e que marcaram esses últimos 20, 30 anos, ou em alguns casos até mais. Mas como hoje nós estamos terminando, eu trouxe para a primeira parte do programa um conjunto que faz parte do meu universo musical afetivo. Um conjunto que acompanhava Elis Regina no fino da bossa com frequência. Eles tinham um carinho muito grande por eles. Eram jovens, universitários e que tinham uma paixão pela música. E enquanto estudavam, cantavam. Com uma qualidade vocal, como vocês vão conferir. E eles estão presentes em muitas das gravações de Elis, e eu vou trazer esse material, que é um material raro e belíssimo, para vocês oportunamente. Mas eles fizeram uma gravação que eu me lembro, no caso, na época, foi uma gravação em LP, e foi uma alegria muito grande poder ver esse material disponibilizado, e eu consegui esse material com uma qualidade muito boa e pude ainda processá-lo e apresento a vocês, acho que uma arte final muito, muito boa. E vocês vão poder conhecer então esse conjunto, o Quarteto, na primeira parte do nosso programa de hoje, que encerra essa viagem pelos conjuntos vocais brasileiros. Manhã tão

Deixa então, falo só de você.

E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quaquaraquaquá, quem viu? Quaquaraquaquá, fui eu. Quaquaraquaquá, quem viu? Quaquaraquaquá, fui eu. Todo mundo se admira da mancada que a Terezinha deu. Que deu no pira e ficou sem nada, teve seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Deixa, fale quem quiser falar, meu bem. Razão demais quando se queixa. Então a gente deixa. Quaquaraquaquá, quem? Quaquaraquaquá. Oh, passar, um macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz de um barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar. E o sol vem o amanhecer, os dias negros e azuis. Beijo o mar. Melhorar. Choveu. acompanhou. Morro abaixo a canção, pedaços tristes do seu coração. E terminando o programa de hoje e também fechando esse nosso projeto, essa nossa proposta que percorreu os grupos vocais mais significativos e alguns grupos novos da música popular brasileira. E claro que não foi a nossa intenção esgotar todas as manifestações vocais de grupos, de conjuntos nossos do Brasil, mas os que pontuaram, vamos dizer, os últimos 40 anos, acho que percorremos esse espaço, e com uma certa ênfase de alguns exemplos de grupos novos também. Mas, para completar, nós reservamos uma gravação muito especial de um conjunto chamado Hora Local, que é um conjunto colombiano, e que fez uma gravação, que é muito bom, por sinal, mas que também já não está mais atuando, e que fez uma gravação cantando em português, música brasileira, um arranjo maravilhoso, as vozes muito lindas, e isso mostra o valor da nossa música e também o valor de que toda manifestação, não importa o país, de qualidade, é sempre bem-vinda, nos agrega, nos irmana, e é um festejar essa união de um global sentimento circundado pela música. E o conjunto Hora Local, vocês conseguem perceber que eles têm um sotaquezinho, dá para perceber em alguns momentos, é preciso prestar atenção, o que ainda deixa a sua performance, o seu canto, ainda mais interessante. Eu vou ser. Morne pur iancam. noite fria, tempo quente. Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem namoro sente, já viveu a minha dor. O chão da minha terra, o lamento. Questão de sensibilidade se despede de vocês, prometendo, sem dúvida, algo muito diferente a partir do próximo programa. Um grande abraço e até lá.